fundamental de todos os juízos nós vamos encontrar nos juízos categoriais ou predicativos. Então, o grande todos os juízos são reduzíveis na fórmula SFP, tá? Porém, lá na crítica da Vasantura e naquele texto crítico, né, que eu mencionei só para vocês, o único argumento que eu deixei de vocês de Deus, o Kant vai apresentar esse tal de juízo existencial. Vocês não fazem ideia, né, do barulho, tá, que essa questão do juízo existencial provocou. Essa tese pode produzir. Por quê? Um dos pontos aqui vai ser que o Kant, apesar de defender os cursos sobre lógica, né, a reductibilidade de todos os juízos, a forma categorial, a significativa, ele também apresenta, ainda que ele não inclua nas discussões lógicas, esse outro tipo de juízo, que é o juízo existencial. Né, cuja formulação, vocês sabem, é o SF. Né, lembra? Ele não está realmente preocupado, né, em encontrar uma fórmula alternativa de juízo. Tá? A preocupação dele é de rebater o argumento ontológico. Lembra? É por causa do argumento ontológico que ele vai chegar à discussão sobre esse tipo de juízo. Mas ele mesmo não chega a estabelecer que o juízo essencial fosse um tipo específico de juízo ao lado dos juízos categoriais, né, ou predicativos. Tá bom. O Brentano, ele vai partir disso. E ele vai radicalizar a coisa. Vai radicalizar o predador, propondo que, na verdade, todos os juízos seriam redutíveis a juízos existenciais. Tá? Então, mesmo juízos categoriais, predicativos, seriam variações de juízos existenciais. Vai defender que os nossos atos perceptivos, quer dizer, a nossa percepção, ela já é judicativa. Nós já julgamos quando nós percebemos. E como que isso acontece? Através da afirmação e negação entre os objetos que se apresentam. Isso nada mais quer dizer, né, quando ele fala disso, que nós, quando nós não percebemos algo, né, quando, ou melhor dizendo, quando algo não se apresenta, nós temos um ato justificativo de negação. E quando algo se apresenta para a gente, na percepção, nós temos um ato justificativo de afirmação. Aqui a gente precisa lembrar que nós vimos na aula passada, né, quando eu falei do Brentano. Está muito próximo ao Husserl, né, que diz respeito à intencionalidade. lembra-se, nós sempre estamos diante da apresentação desse fenômeno. É um fenômeno que sempre aparece. Quando nós temos esse aparecimento, isso coincide com um ato afirmativo por parte da percepção. Quando algo não apresenta, nós teríamos um ato de negação perceptiva. Né? Vocês estão entendendo, né? Ele está falando aqui para a gente. Né? O juízo, ele não deve ser compreendido enquanto problema enunciativo, problema de discurso, tá? Mas como um problema perceptivo, em que nós temos juízo quando a coisa aparece e quando ela não aparece para a gente. No exemplo do papel branco, para Russo, papel e branco vêm da intenção sensível. E o seria o juízo. Né? Aqui, no americano, é como se papel e branco já é a totalidade ali da intenção sensível. A intenção sensível já me traz o papel e branco, sem essa separação. O papel branco e o juízo seria só o E. O juízo é o tudo. A construção de juízos categoriais, predicativos. Tá? Mas antes de tudo, eu preciso ter a apresentação de algo ou a não apresentação de algo. Tá? E isso já constitui o juízo de afirmação negativa. O juízo que é o juízo tem um significado primordialmente, são nomes de elementos que vão ser sintetizado. Tá? Mas juízo, nesse caráter mais ordinário, seria a apresentação da coisa no seu caráter absoluto. É, e a forma, daí sim, a forma proposicional equivalente a esse ato perceptivo seria o juízo essencial SE. Tá? Então é isso, ou seja, os nomes têm mais estatuto, né? Eles teriam mais estatuto de juízo do que as sentenças. Então, Deus é, Sócrates é, Arthur é, etc. Então ele está rompendo completamente, né? Com essa com a visão clássica de juízos, que seriam expressos pela forma SAT. Entendeu? Os nomes teriam um estatuto maior do que. Nesse caso, os nomes, o cavalo tal, teria um estatuto maior do que eles estavam. Eles teriam mais estatuto de juízo do que sentença. Tá? O nome é mais juízo nesse caso do que a sentença. Tá? Então, brincando, ele cria uma teoria, né, bastante heterodoxa. Né, a compreensão tradicional que nós temos aqui. Tá? Bom, como eu disse a vocês, o Husserl, ele vai formular, então, a teoria do juízo dele em oposição a essa aqui. Né? Então, assim, em certo sentido, a gente pode assumir, né, que o Husserl, ele vai passar aí deve ser apartado de percepção. Contra a tese do Bentham, tá? Que nós vamos ter, já na percepção, ato indicativo de afirmação e negação, o Russell, a primeira parte dele, vai mostrar que não. Tá? No campo perceptivo, nós não temos ainda juízos. O Russell vai dizer assim para a gente. Na percepção, a gente pode assumir que nós já realizamos certas articulações, só percebendo. Mas ainda nós não temos juízo. É interessante isso, porque o Russo, a gente já tem uma primeira pista de como nós vamos chegar ao ato intencional meditativo, porque para chegar nesse ato, nós precisamos superar ou deixar de lado o que seria um tipo de consciência ingênua. O Russell, ele assume ser absolutamente legítimo, nós temos uma consciência ingênua, irrefletida, diante de um objeto. Alguma coisa que vocês vejam, para então ele está negando completamente. Tá? Para então está falando para a gente. Já no campo do juízo, nós temos uma avaliação. Nós já julgamos. Tá, então, seja, tá, qualquer tipo de objeto que se apresenta para a gente em detrimento de outro, na percepção, isso se dá, do ponto de vista do brincando, ao caráter judicativo que é inerente à percepção. Tenho uma impressão. Ele vai querer falar para mim, não vai ser simplesmente um aparecer ou não aparecer da coisa. Tá? Vai ser o aparecer ou se dar da coisa num momento bastante, enfim, dentro de um caráter bastante específico. Que vai ser da coisa ou do objeto sendo objeto, sendo algo. Tá? E ele vai apresentar para mim uma resposta distinta daquela que eu tenho uma percepção. O que ele está querendo dizer? Que no juízo, eu não tenho somente papel, pegando aquele juízo exemplar, né? Eu não tenho papel e branco, tá? Mas eu vou ter o papel sendo branco. Tá? O ser vai ser aquilo que diferencia o juízo de uma mera apresentação sujeitada à afirmação ou negação. Então, o traço distintivo do juízo vai ser